Jesus, quero pedir-te uma coisa. Não obstante eu seja um pecador, assim como fizestes ao ladrão na cruz, te peço, faça a mim também, Senhor. Eu tenho abandonado teu caminho, as tuas leis eu tenho transgredido, mas em meu coração agora há temor, e é por isso que te faço este pedido. Jesus, desejo andar com integridade, a cada passo almejo te seguir. Segure em minha mão, Cristo, meu Mestre, sozinho sei que poderei cair. Eu sou um peregrino em terra estranha, meu lar não é aqui, é mais além. Em breve partirei vitorioso para essa terra, a nova Jerusalém.